breve deste mundo eu partirei pra um lugar que Jesus foi preparar para mim. As tristezas, as amarguras nunca mais eu vou sentir. Só espero um momento pra subir. Subirei encontro do meu Senhor, e a cruz que eu carregava por uma coroa trocarei, e um hino de vitória seja chorando, não vou parar. Minha cruz até o fim quero levar. Se a estrada está deserta, é difícil pra caminhar, mas segurando nas mãos de Cristo eu chegarei lá. Irei ao encontro do meu Senhor, e a cruz que eu carregava por uma coroa trocarei, e um hino de vitória cantarei. E a cruz que eu carregava por uma coroa trocarei.